Papa Tango Vitor Golfieco. Mantenha contato com o Centro Recife 126.85. Caso não estabeleça contato. Para 4, 2, 4, 2, 9. Manda as Juliette, hoje mesmo é 312. 6312, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, do cinema, 6312. Está 3859, vetoração para final procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 210, limite da proa QD Mike 110 do NDB de Simbra. 4299, informação em curso hotel, pronto, cópia. Simbra, 3859. Leia, eu de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, direto bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota apresentada no plano. Transponder 5456, após decolagem pistão 0, primeira curva direita, e o controle Salvador opera em 1920.8. Vem curva à esquerda, proa 235, limite da proa, que é de Mike 120 do NDB de, do NDB Simbra. Atenção aqui pessoal, após táxi, acho que 6225. Vai chamar táxi 6225. Papa Romeu, Romeu Eco X-Ray, confirme nível. Confirme nível final. Papa Romeu, Romeu Eco X-Ray, suba para nível 320 restrito. Papa Romeu, Romeu Eco X-Ray, chame Centro Recife, frequência 126.0. 9083, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. Centro Recife, frequência 125, 1, gol 9083. Atingiu 4000, SAM 3859. SAM 3859, curva à esquerda, proa 180. Proa 180, mantendo 4000, SAM 3859. SAM 3859, limite permanece, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 2000, 3859, limite permanece. SAM 3859, desça para 2000 pés, QNH 1012. Desce 2000, 1012, 3859. SAM 3859, para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Esquerda, proa 130, reporte estabilizado, 3859. Pro horas e 20, alternando Goiânia, Prontax. O que é o seu B? 97. Seja táxi direito via Índia, ponto de espera torre, 1862 e 1012, sistema 285. Via Índia, ponto de espera, torre 1865. Táxi do 4299. SAM 3859 já estabilizado no curso? Estabilizou, 3859. SAM 3859, complete final do procedimento ILS X-Ray, reduza para velocidade final de aproximação, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62. Chama 1 no 8, 6, SAM 3859, bom dia. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha mil pés. Reporte ingressando no corredor Axé. Só para o ponto de espera. Né? Sim, a gente mantém o ponto de espera. 6225. Mantém. Trip 5217, desça para 2000 pés, QNH 1012. 2000 pés, 1012, trip 5217. Salvador, bom dia, SAM 3859, final da 1-0, baixar travado. 3859, pouso autorizado, 080 graus, 12 nós, destino zero. Autorizado, pouso 1-0, 3859. Seja táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre, 1-1-8, decimal 6-12, ajuste no 0-1-2, azul 4-2-9-9. Táxi via pátio, Índia, 0-1-2, ponto de espera, torre, 1-1-8, decimal 6-12, 4-2-9-9. 185 à esquerda, QDMIQ. QDMIQ 110 NDB Simbra. QDMIQ 110 de Simbra, TRIP 5207. A linha de mantém para o celular. A linha mantém a 225. Tempo 5217 para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, para trás estabilizado, TRIP 5207. TRIP 5217, complete curva 120. Esquerda 120, para trás estabilizado, TRIP 5207. Esquerda 219, 3859, bom dia, obrigado. American Airlines 239, Skokie Indent, descend to flight level 050, QNH 1012, Amman arrival. Tenho quanto espera, 4299. Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, 338 graus. Gol 1160. Detoração para interceptar final do procedimento ILS X-Ray. Curva correção, mantenha a proa correção, curva esquerda proa 060. 6225, alto 48, 1208, boa viagem. 08, boa. Salvador, boa, chame 6225, decolado, perfil da Airport. Opa, chame torre, frequência 118, decimal 612. Torre, 118,6 graus. Controle Salvador, 6225, decolado, perfil da Airport. NLS, 5207. Zona 7, aguarde. Oxané 6225. Contato radar na decolagem, suba para nível 320, saída árvore. 320, árvore, 6225. Trip 5217, chame torre, frequência 118, decimal 612. 18612, trip 5217. Da trip, torre, Salvador. 5217, torre, Salvador. 5217, escrito pelo Siga Torre. Autorizado, 08 graus, 7912. Autorizado, pouso, trip 5207. Oxané 6311, acione identificação, desça para nível 060. Autorizado, chegada confirmada. Controle, autoriza o Xané 6225, vá direto Elefa. Negativo, Xané 6311. Afirmativo, Xané 6225, vou ir pro Elefa. Direto Elefa, 6225, Xané. Direita 219 Alfa Juliette, baixo 3, posição prevista 04. Decolagem autorizada, 1 centena com 10 nós, fechando o zero. Estimativo, pátio 4, vou local Salvador, Salvador, confirma intenção? Gente, pronto, cópia. Salvador, Salvador, vou local TGL Vera Cruz, 1 no meu pés. Decola 197, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Aciona 01116 e frequência do controle Salvador 120, decima 8. Pátio 4, confirma PLB. Sugera 2 PLB para acionar, chame torre 1862 com 1012 no altímetro. Bravo que Luiz. Informe sexo, idade e posicionamento do passageiro na aeronave. Confirme também confirme natureza da doença. Oi, boa viagem. Ah, 208. Mas escuta. Controle azul 4299, Israel. Eco Delta ao 55, frequência livre. 299, contato radar na decolagem, tupa para nível 340, saída da El. 340, saída da El, 4299. Afirmativo, gol 1160. Gol 1160, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Salvador, Dan 3304, gente, na informação Tel, autorização Brasília, é o nível 360. Sumitrato. 3304, solicitando 360 Brasília, que a gente está ok. 3304, hotel confere. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, via UPS 117, nível de voo 360, saída Arbor, após Delefa, decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5465, e o controle Salvador 120 decimal 8. 3304, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decola da 10 no perfil da saída Arbor, transição Elefa, com curva direita após 5465 ao transponder, controle de saída 120.8, TAN 3304. Correto, reporte com TAN 3304. Reportará. American Lines 239, descend to 2,000 feet, QNH 1012. Descend to 2,000 on 1012, American 239. Zora, Chantamia 311, atinge 060. Oceania 63111, desça para 4.000 pés, QNH 1012. 4.000 pés, 012. Zero, chame torre, frequência 118, decimal 6, reduza para velocidade final de aproximação. Reduzindo 86, 1160. Oxenia 6312, formação hotel, ajuste 1012, pronto, cópia. Afirmativo, ciente do hotel, pronto para cópia. Cuidado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5464 e o controle Salvador 120 decimal 8. 209, 63. Oxenia 6311, complete redução para 1909. 1909, 63. Cruzando 1-8-0, passando Elefa, 6-2-2-5. Correto, reporte pronto, Oxenia 6312. Ciente, Oxenia 6312, grato. 6-2-5, boa. Oceané 6311, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo este. Cruzando nível 040 para 2000 pés, é um Bravo 752. Oceané 6311, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 260, limite da proa, QD Mike 110 do NDB de Simbra. Direita 260, pode descer? Oceané 6311, desce para 2000 pés, QNH 10, 12. 2000 pés, American Line 339. Cleared IOS X-ray procedure. Report step shown localizer core. Cleared the IOS procedure, American 239. Sexo autorizado, ingresso, pista 97, reporte aliado e pronto. Esquerda pro 180. Esquerda 160, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Pode aproximar o ponto, já. Deveria ter conhecido. 6311, vetoração para o final do procedimento ILS X-ray, curva à esquerda, proa 115. Esquerda. Solo Salvador TAM 3304, portão 4 para pushback acionamento. TAM 3304 no 4, livre, reporte táxi. Autorizado a reportar a pronto táxi TAM 3304. American Line 239, reduced to final port speed, contact the tower 118.6. What is our American 239? Salvador Tower, American 239, ILS runway 10. American Line 239, check landing gear, clear to land on 10, 090 degrees, 80 knots, can lead 1012. Clear to land, runway down, American 239. Oceanai 6311, chama agora a torre 118, décima 612. America 239 on the route 06, now right to 121 this month. Understand 121.9. Ground American 239 is clearing taxi to park gate 11. American 239, a clear taxi by Alpha. Report before taxi Juliet. Okay, we'll taxi via Alpha and we'll report prior to Juliet. Go ahead, Chandler, 3-1. 6311 baixou e travou, foi autorizado. 050 graus, 10 nós. Salvador Tricordial, 3304, 120 a bordo, autonomia de 4 horas alternativa, Ribeirão Preto. Os ataques à sua direita via Índia, ponto espera com a torre, 118, decimal 62, interdição no 012, na 3304. À direita, Índia, ponto espera 286, 10112, na 3304. Oceanair 6312, temos 51 a bordo, autonomia de 320, alterna Natal. Oceanair 6312, dois ataques via Pátio, Índia, ponte para torre 1862, com 1012 notinhas, Oceanair 6312. Pátio, Índia, ponte para 1800, Oceanair 6312. Salvador, para 3859, frente do hotel. 3859, hotel confere, 44. Do 3304, ponte espera, 10, pronto. 3304, muito bom dia. O senhor está recebendo a marcação do VEA em Salvador? Afirma, senhor. É porque a partir desse horário das duas Zulu, o VOR Salvador estaria fora. O senhor tem condições de cumprir a saída Arbor? Afirmativo, senhor. Ok, alinhar e manter o 3304. Alinhar e manter 10, tem a 3304. The car e bem... Gate number 6. We'll follow the car in front of gate 6 to gate 11, American 239. O Jaime 311 segue o Boeing da América, via Juliet, portão 8. O número 630, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à mar. Ajuste ao altímetro 012. Autorizado, TAP. Tá. 304, decolagem autorizada, 050 graus, 89. Autorizado, decolagem, entrada 3304. Olá, boa previsão, né? Observação para 3.63. Tiver informação que o VR Salvador está fora, então vamos fazer uma modificação aqui na operação. Mais um minutinho para a copa, ok? Ok, Salvador, 6312, alinhar e manter. Deixa no zero. Tem, 6312, modifica a saída para Nicar 1 Alfa, com curva à esquerda devido ao VOR Salvador estar fora do ar, ok? É, 1 Alfa, obrigado. Obrigado, 208. Pesado, Salvador, Guarulhos, rota conforme apresentada no plano, nível de voo 360, a rota é o peso 10, pós conforme. Saída de Diner 1 Alfa, Diner 1 Alfa, decolando a pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5473 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Correto, é poste pronto, tá 3663. Tá pronto, tá 3663. É poste táxi, tá 3663. Autorização para o carro, Salvador, após Giner, ali após Giner, 1 Alfa, o senhor consegue conforme a coordenação com o controle aqui? Confirme o tráfego. 5221, 5221, formação em curso agora é Índia, flight pacote. Tá 3859, pronto, copy. Cidade Salvador, Curitiba, rota conforme apresentado no plano, piso 21, já pode sair conforme a rota. Nível de voo 360, saída Elefa 1 Alfa. Decolando a pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5474 e o controle Salvador 120 decimal 8. 360 para Azul 21, confirme, DCT Combo para Azul 30, Sorocaba, Peralco 310 Orana, conforme o plano. Telefone Alfa, curva à direita após decolagem da 190, 5474, 2080, está na posição 3, da 3859. Correta, pode contar, 3859. Camará. Um bom dia, Sinelo 6312. Sinelo 6312, bom dia, contato radar na decolagem. Suba para o nível 350 na saída NK1 no Alfa. 350 na NK1 no Alfa, Sinelo 6312. Cruzado, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 180, saída é Elefa 1 Alfa. Elefa 1 Alfa, saída, segunda pista 1-0, primeira curva direita, transponde 5477 e o controle Salvador 120, decima 8. Correto, pode falar, 35221. Apatando o Tasco Luiz, confirmando após fora da barra, retorna a Salvador. Dan 3304, cruzando 40 agora. Dan 3304, chama o centro Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Cruzando 260-288, tenha um bom dia. Bom. Bom, 346 a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, está alternando já. 346 a bordo, confere. Confere. Táxi direito autorizado, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 6 dúzia, ajustando 10 no 2, tanto 3663, boa viagem. Excelente dia, 10 no 2, direita de Índia. Quando pronto no ponto de espera, torre 18, meia dúzia, tanto 3663. Mandou aquele cordial bom dia, da 3663, ponto de espera pronto. Torre, copia, 3663, já está. Filho? Tá, 3663, já está pronto no ponto de espera, um bom dia. Alinhar e decolar, uma centena com 10 nós, sistema zero. A linha decola 1-0, tá? 3663. O Salvador, tá? 3859, pushback, acionamento, posição 3. Repostate. Não, na pista 90, tá? 3859. O Chanel 6312, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, Chanel 6312, boa. Boa. Gol no 630, chama agora a torre 118, decimal 612. Salvador, 3663, bom dia. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída de Né, um alfa. 360, direto, no alfa, pode, né, rua ali, a bridge, hein? Aguarde. Sou 35221 na escuta do solo. Gente, houve uma reta fora, a saída paga foi para a aeronave com capaz de prosseguir com os saída da aeronave. Se outro é capaz de sair na aeronave? Avião. Gente, mantém a saída, tá? Olha a fono alfa, é boa resposta da pushback. Bora lá. Hashtag 5221. Mandará. Tá 3859-164, 4 horas, Campinas. Gente, direita vem indo no ponto de espera, torre 118, decimal 6, o ajuste na 0, 12, bom voo. Gente, tá 3859. Bono 630, é forte antes da Juliette. Os ataques você pode para ingresso parte principal 35221. Torre Salvador da 3259, pode esperar dar 10 para nós. Alinhar e decolar uma centena com 12912. A linha decola da 3859. Papai Romeu Tango, Índia Bravo, vou local em mais no mar, confirme a intenção. A gente saindo com o Pro Sul ou Pro Nordeste mesmo? Litoral Sul, 500 pés da Guajim, time da cópia. Volume 30, Juliette, portão 4, autorizado. Trip 5221, autorizado a taxa, parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1862, é com 1012, trip 5221. Parte principal, Índia, lá 1862, via 1012, trip 5221. Papai, o meu tango de Bravo, pronto, qual é? 08, contra mais, DDS 59. 1-2-5 decimal 1-3-3 decimal 2-5 1-2-5, 1-3-3, 2-5 Centro Recife, tá 3663, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, tá 3859, cruza 1000 pés, elefo 9. Tá 3859, contato radar na decolagem, suparamento 360 na saída, elefa 1-9. 360, elefo 9, tá 3859. Autorizaria, né, para presente, para o Tata 359? Após 257, autorizado. Após 257, autorizado, Tata 359. Afirmo, torre 18-6, chame a mesma guarda para adicionar e decolar. Confirmando, transponder 01137. Fizeram 2 no PLB? 06, 6. Sente, torre 1862, bom voo. Fico 221, bom dia, alinhar e manter pichão zero. Tango de Bravo, Henrimar. Confirme.